Ao vivo isso aí? Ao vivo? Tá funcionando isso aí? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Alô? Ao vivo? Com cerveja? Ao vivo, senhores. É lógico que é ao vivo, né? Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, está começando mais um Periscatso, só que essa câmera está horrível. Espera aí que eu vou resolver o negócio dessa câmera aqui. Ah! Volta aí, câmera. Aê, agora sim. Saudações alviverdes a todos. Tô com sede, sou Conrado Cacace e hoje estamos fazendo mais um Periscatso com cerveja. Periscatso que é transmitido todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. É, quem fizer a perguntinha pedindo patada, vai se dar muito mal, vai ser ignorado, né? A patada ela tem que ser espontânea. A patada tem que chegar aquele sujeito desavisado, aquele sujeito patso. É assim que é bom, assim tem que ser as patadas. Quando vem muito armada assim, eu vou ignorar, tá? É, eu fico muito. Sabe, nego que vem fazer propaganda aqui na nave do. Parem de fazer propaganda aqui. Eu vou cortar do canal. Aqui não é pra fazer propaganda, aqui é pra trocar ideia. Tá? Então fica dado o aviso aí, o último aviso. Vamos em frente. É, por que que. Aliás, até é bom surgir esse assunto. Porra, o cara se acha, né? Não pode. É, quem está começando agora não pode, né, usar o canal dele. Não, não pode. Sabe por quê? Porque eu não sei quem é, eu não sei o que faz, e eu não sei o que vai falar. Então, se chega um cara que quer trabalhar em favor do Palmeiras, mas o cara só prejudica o Palmeiras, eu não vou dar moral para esse cara. Sabe, o cara que fica só fazendo um canal de cornetagem. Fora esse, fora aquele, fora não sei quem. Eu não vou apoiar um cara desse. O cara fica só fazendo Nicolada, né? Só levantando especulação, fazendo fofoquinha. Não vou apoiar um cara desse. Então, assim, eu não conheço o trabalho de ninguém desses que estão começando. Afinal de contas, estão começando. Então, o que eu sugiro para o pessoal que está começando. Outro dia veio um rapazinho no Twitter. Pô, eu tô começando o meu canal aí, me dá uma moral. Falei, não, velho, eu não vou te dar moral, eu não sei o que você vai falar. Aí ficou puto. Porra, você é mó. Como é que ele falou? Você é uma estrela, não sei o que, não, não sou estrela. Só que primeiro o cara tem que criar o canal e criar conteúdo. Ele pode criar conteúdo e falar com a parede. Aí ele chega e fala assim: ó, olha meu canal aqui, olha o que eu faço. Você me apoia? Se eu achar legal, eu apoio. Se eu achar que não é legal, eu não apoio. É assim, essa é a regra do jogo. Combina agora, chega aqui e fala: porra, vai lá no meu canal, vai não sei o que, não, não vai não. Não vai não, não vou deixar fazer isso aqui. Tá? Por quê? Para defender o Palmeiras. Não é para mim, não é problema de competição, não é nada disso. Tá? Tem espaço para todo mundo na internet, todo mundo. Né? A internet é o meio mais democrático que existe. E todos são bem-vindos. Todos que quiserem ajudar o Palmeiras são bem-vindos. Certo? Muito bem. Ah, o Bruno. Beleza. Primeiro super chat da noite. Muito bem. Né? Para quem já gostou desse preâmbulo que foi meio já uma patada preventiva, é mais ou menos essa a pegada do canal, gente. Aqui a gente sempre vai dá moral para valores que protejam o Palmeiras, não que torne o Palmeiras mais fraco. Esse é o principal objetivo. Tá? Então tem gente aí que quer audiência. E, ah, não, porque vai contratar não sei quem. Não, porque eu conheço o cunhado do não sei quem que falou com o Matos. E não sei, então, mentira. Né? E aí vai lá o tonto e se inscreve no canal do cara. É mentira. Né? Então, Palmeiras em primeiro lugar, pode ser? Combinado assim? É um combinado. Família Verotti. Muito bem. Grande abraço. Por que você pergunta se eu estou com saudade do Cristaldo? Não, não estou com saudade do Cristaldo, não. Não. Gostava do Cristaldo para aquele momento. Acho que ele era um bom jogador, mas para hoje não. Mas peraí, que ele começou as perguntas ainda. Vocês já viram aqui o dromedário aqui na telinha? Não tem, né? Então por que vocês estão fazendo pergunta já? Seus animais de teta. Então é o seguinte. O Palmeiras está voando em campo. Tá? Ah, então se pegar o Real Madrid vai dar um cacete. Bom, o Real Madrid talvez. Agora, se pegar o Liverpool, se pegar o Manchester City, aí talvez ainda não. Mas para o futebol brasileiro, sul-americano está sobrando. Se fizesse um pontos corridos com os melhores times da Argentina, do Uruguai, do sei o quê, os melhores. Palmeiras ganhava. Porra, você fala para não falar de já ganhou e você fala que já ganhou? Então, vamos separar as coisas. Uma coisa é o já ganhou, tipo, vamos organizar o churrasco, não sei o quê. Né? Tapar o sol com a peneira também não precisa. Fala assim, não, futebol, tudo pode acontecer. É, claro, tudo pode acontecer. Essa é a razão da nossa cautela agora. Se continuar jogando da forma que está jogando, mantendo este padrão, e se nenhum outro der uma subida para chegar perto do que a gente está, é claro que vai ganhar o de pontos corridos. Pontos corridos ganha. Mata-mata é outra história. Mas o de pontos corridos ganha. Palmeiras ganha. O que que a gente tem que fazer para não cair no oba-oba do já ganhou? É continuar focado. É continuar pensando jogo após jogo. Então, ontem, vou dar um exemplo claro. Ontem era mata-mata, hein? Mas tem que fazer isso em todos os jogos, tanto no mata-mata quanto no Brasileirão. Vai começar o jogo, antes do jogo, a concentração do jogo. O que o jogador tem que fazer? O jogador. O jogador. Não tem que pensar no campeonato, não tem que ficar pensando na taça, não tem que ficar pensando em porra, tem que pensar no jogo. E a gente sabe que o Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, passa vídeo do adversário, passa os destaques do adversário, como joga cada adversário, faz um estudo exaustivo de cada adversário. Então, o jogador do Palmeiras tem que focar nisso. Ó, meu dever hoje, meu foco hoje, minha obrigação hoje é enfrentar esses caras aqui e ganhar deles. Então, o que o Palmeiras fez ontem? Entrou em campo, enfrentou o Sampaio Correia, fez um, fez dois, aí perdeu o foco. Aí perdeu o foco e numa dessas a casa podia cair. Porra, mas estava 2-0, você acha que o Sampaio ia fazer três? Realmente, bem pouco provável. Mas se fosse um time um pouco mais chatinho, um pouco mais estruturado, faz um, faz dois, faz três. Dá um apagão, leva um, leva dois, leva três. É só lembrar aí do time sub-20, que levou três gols em 8 minutos contra o Cruzeiro, na final da Copa do Brasil, né? Claro que profissional é diferente. Claro, profissional é diferente. A seleção brasileira também levou cinco gols em 29 minutos. Dá um apagão, a casa cai, amigo. Não dá. Então tem que ficar focado. Não pode abrir a guarda. E o Filipão falou isso na coletiva ontem. Vocês acompanharam, né? Então, jogo a jogo. Se fizer isso, tem condição de ganhar todos. Não vai ganhar todos, não. Vai chegar uma noite ruim, Sempre vai ter. Mas a chance de, porra, fazer uma campanha histórica é muito grande. Aliás, por falar em história, né? Não sei se vocês viram hoje lá no nosso site. Eu fiz um post lá no blog do site, falando da sequência histórica do Palmeiras. Esta sequência de 7 jogos sem tomar gol e com 7 vitórias é a maior sequência de vitórias sem levar gol da história do Palmeiras. O Palmeiras já ficou mais jogos sem levar gol. O Palmeiras já ficou mais jogos invicto. O Palmeiras já teve sequência de vitórias maiores, mas sequência de vitórias sem levar gol, essa é a maior. Então são 7 vitórias com 0 gols tomados. Isso aconteceu também em 1992 com o Chapinha, o Otacílio, aquele que estava antes do Lucha, né? Esquentando o lugar do Luxemburgo. Em 92 ele conseguiu 7 vitórias sem levar gol, jogando o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista era bem mais forte do que é hoje. E naquela campanha, o Palmeiras marcou 11 gols em 7 jogos. Esta já é melhor, por quê? Porque fez 12 gols nesses últimos 7 jogos. Então, esta é a melhor campanha. Então, já fez história. Já está na história esse time. Que outras marcas esse time pode bater? Bom, já bateu também a de maior invencibilidade do próprio Palmeiras em campeonatos brasileiros. Está com 29, 30 jogos. Já não sei mais, já perdi a conta. Então agora tem que buscar outras marcas, né? Santa Cruz é a segunda melhor campanha, parece que tem 35. E depois tem o Botafogo com 42 partidas invictas do Brasileirão. Dá para buscar. É o mais importante? Não. Claro que não. Mas é o que eu escrevi hoje. Aquele time de 87, que ficou 12 jogos sem tomar gol, no Campeonato Paulista, também Campeonato Paulista, na época comandado pelo Valdemar Carabina. Aquele time, ele tem um lugar na memória afetiva do palmeirense que viveu aquela época. Então, quem tem aí mais de 40 anos, lembra daquela campanha. E o Palmeiras foi campeão do primeiro turno. O Palmeiras foi campeão do primeiro turno. Creem Taça Guanabara no Rio de Janeiro, né? Só que não tinha taça. No Rio tem taça. O torcedor do Palmeiras fez festa. Olha, que dó. Que dó. Que dó da gente. A gente estava tão carente de título que o Palmeiras, campeão do. Saiu o pôster na placar. Campeão do primeiro turno. Nossa, Palmeiras campeão. E os torcedores do outro time davam risada. Coitados dos palmeirenses. Isso porque a gente estava 11 anos sem ganhar um título. Né? De 87 para 76, 11 anos. Que é mais ou menos o que está o São Paulo hoje, né? Tirando aquela sul-americana que eles não comemoraram. Então, era mais ou menos essa a situação, dá dó, né? É o que tá dando do São Paulo, dó. Quer dizer, eu não tô com muito dó, não. Na verdade, não tô com nenhum dó do São Paulo. Mas aquele time de 87 ficou na memória. O Zete entrou pra história do Palmeiras, mesmo tendo sido o auge da carreira dele longe do Palmeiras, em outro time. Mas o Zete, ele realmente teve essa passagem de muito destaque no Palmeiras em 87. Ele estava catando muito. Demais. Ele era molequinho. Então, esses jogadores, eles têm que entender a chance de fazer história pelo Palmeiras. Então, encarar com muita seriedade essa história de não tomar gol e não relaxar. E levar muito a sério, então, as preleções, os estudos do adversário e jogar para não tomar gol do minuto 0 ao minuto 90. Não tomar gol. Não perder jogo. Então é isso que a gente espera desses jogadores. Mas óbvio que o mais importante é ganhar as partidas. Pô, não tomando gol, você já tem meio caminho andado para não, né? Para ganhar as partidas. Pelo menos você já não perde. E o ataque do Palmeiras tem feito pelo menos um gol por jogo, né? Então tem que continuar focado. Focar no, no, nos pontos fracos dos adversários, atacar os pontos fracos do adversário e fazer pelo menos um gol e ganhar as partidas. Continuar fazendo isso. Isso os jogadores, né? E a torcida? A torcida não pode entrar na pilha. A torcida não pode ficar fazendo memes. Meme é a maior armadilha que tem. Você faz meme de já ganhou, no dia seguinte está lá na, sendo usado de motivacional para o nosso adversário. Lembra do pôster do Santos da Copa do Brasil? Mesma coisa, vamos cair nesse erro, vamos fazer o mesmo erro da pequena equipe santista do litoral ali. Vamos fazer a mesma coisa? Claro que não. Né? Então tem nada de já ganhou, nada de quanto vai ser. É jogo a jogo, jogar muito sério, tentar não levar gol, fazer um pelo menos e ganhar os jogos. E aí cai naquilo que o Filipão falou ontem. Jogar bonito? É interessante, mas é muito mais gostoso ganhar. E é isso que o Palmeiras tem que buscar, jogo a jogo. Se sentar na melhor campanha, na diferença técnica, não vai ganhar jogo. Isso não ganha jogo. Perdia do Sampaio ontem se tivesse jogado assim. Perdia do Sampaio Corrêa. Então, parabéns mais uma vez ontem então, para os jogadores do Palmeiras. Jogaram o jogo, ganharam, e aí deram aquela relaxada que não podia. Tá? Mas, ok. Também estavam pensando. O Filipão até falou isso, né? Tavam, já começa inevitável pensar no próximo jogo. Então tem que se poupar, segura um pouco. Ok. Vamos lá, agora eu vou abrir aqui para vocês falarem suas abóboras. É, vou deixar vocês falarem besteira. Rafael Modesto, pelo avanço às quartas, rumo ao Tetra. Mais um superchat. Muito bem, Rafael, muito obrigado. É, o Fadel aqui está perguntando por que o Zete foi vendido, mesmo jogando bem? Todo mundo talvez já deve ter visto alguma vez, ou na TV, ou na internet, um episódio memorável da história do Palmeiras, que foi na Copa União de 88. É, a Copa de União de 88 é o Campeonato Brasileiro. Peraí que eu tô com sede. Então, a Copa União de 88, ela tinha um regulamento diferente. Ela tinha lá a fase de classificação, aí os melhores classificavam ali para o mata-mata. E só que na fase de classificação, a vitória valia 3 pontos. O empate valia 1 ponto, como é hoje. Só que se o jogo acabasse empatado, tinha uma disputa de pênaltis e quem ganhasse a disputa de pênaltis ganhava mais 1 ponto. Então você podia ganhar 2 pontos. Empatava o jogo, ganhava o pênalti, você ganhava 2 pontos. Isso antes de inventarem a regra do 3 pontos por vitória. Para quem não sabe, a vitória valia 2 pontos. Até 90 e 91? Me ajudem aí, já não lembro mais o ano que mudou isso. Mas em 88 foi uma invenção da CBF. Ah, vitória vale 3, não vale 2. E se empatar, vai para pênalti, aí vale mais um ponto. E o Palmeiras empatou com o Flamengo no Maracanã, por 1-1. Aliás, o time do Palmeiras era horrível. O time de 88 do Palmeiras era horroroso. Péssimo. E o time do Flamengo era bom. Tinha Aldair, tinha Zinho, Bebeto. E o Palmeiras fez 1-0. Puta gol cagado do Mauro Van Basten. E tava ganhando o jogo. No finalzinho ali, o Zete fechando o gol. E aí teve uma dividida do Zete com o Bebeto. O Bebeto entra com a sola, dá na canela do Zete, quebra a canela do Zete. E o Palmeiras já tinha feito as substituições, não podia mexer. E aí foi o Gaúcho pro gol. O Gaúcho era o centroavante. O Palmeiras tinha acabado de contratar. E aí com o Gaúcho no gol, o Flamengo levantou a bola na área. Acho que foi o próprio Bebeto que conseguiu fazer a cabeçada, fez o gol, porque o Gaúcho não era goleiro, a bola entrou. E o Flamengo empatou tá nos descontos. E aí foi pro pênalti. E na cobrança de pênaltis, o Gaúcho, que não era goleiro, pegou dois pênaltis. Pegou o pênalti do Aldair, pegou o pênalti do Zinho. Do Zinho. E o Palmeiras ganhou aquele ponto. Não valia nada, valia um ponto. Mas foi como se o Palmeiras tivesse ganho o campeonato. Foi uma das vitórias mais espetaculares do Palmeiras na década de 80. Só que o Zé quebrou a perna. E em 89, isso foi em outubro de 88, mais ou menos. Em 89 ele ainda estava com a perna quebrada, se recuperando e tal. E aí, em 89, quem subiu para o gol do Palmeiras? O Veloso. Veloso com 20 anos. Pegou a camisa de titular do Palmeiras e o Veloso começou a fechar o gol. E aí, quando o Zé se recuperou, ele queria o lugar dele de volta. O Leão, que era o técnico, falou: não, o titular é o Veloso. E aí o Palmeiras não fez nenhuma questão de segurar o Zete, né? Podia ter falado: pô, fica aí, vamos lá, disputa a posição. Aí o Zete. Eu lembro que teve uma história que o Palmeiras desprezou o Zete, não deu moral pro Zete. Aí o São Paulo falou: ah, não, vem cá que você é bom. E aí ele foi pro São Paulo. Giuliano, poucas vezes na vida viu o Palmeiras jogar com tanta segurança como atualmente. Pois é, segurança eu acho que eu nunca vi. Acho que nem o time de 96 era tão seguro. O time de 96 não levava gol porque ficava muito com a bola. Numa época em que posse de bola realmente significava muito mais do que hoje. Não era tão simples armar um contra-ataque como é hoje, né? Quer dizer, não é que é simples, é que hoje os jogadores já crescem com essa possibilidade na cabeça, com esse conceito de ocupação de espaço, de futebol total. Naquela época, como eu falo sempre aqui, era tudo cada um guardando sua posição. Então, para armar um contra-ataque era muito mais difícil, porque a ligação direta era na base do chutão. O contra-ataque era chutão. Você dá um chutão, ou você tinha um jogador muito bom, né? Tipo um lançador ali que pegava a bola e virava o corpo rápido e pum, metia alguém para correr. Era o contra-ataque. Hoje não. Hoje, para você armar um contra-ataque, a bola passa por dois, três, quatro pés antes do último lançamento. É muito mais preciso. Então, aquele time de 96 não dava essa margem para contra-ataque. Porque ficava muito com a bola no pé. E toque, toque, toque, toque, toque, toque. Era maravilhoso de jogar, né? Mas não tinha segurança toda, né? Levavam os contra-ataques, tomavam os gols. Mais do que esse time de hoje. Aliás, até posso fazer uma pesquisa aqui. Quantos gols tomou aquele time de 96? Quanto fez, todo mundo sabe, né? 102 gols. Mas quantos gols tomou? Eu vou fazer uma pesquisinha rápida aqui e já falo para vocês. Esse time do Palmeiras de hoje já fez 30 partidas esse ano, é isso? Deixa eu contar aqui. 30 partidas e tomou 8 gols, ou seja, 0,24 por jogo. Aquele time de 96, vamos lá. Estou fazendo a pesquisa aqui. Time de 1996, atenção, Campeonato Paulista, que também fez 30 jogos, até legal porque dá para fazer a comparação com o mesmo número de jogos. Certo, certo. Aquele time em 30, olha, a sequência de vitórias, que absurdo. Aquele time ganhou 18 partidas seguidas. E marcou 102 gols, né? Isso todo mundo sabe. Quantos levou? Levou 19 gols. Tá vendo? Mais que o dobro do atual. Jogava mais aberto. Deixava mais espaço. Então, tudo isso para falar o quê? O Juliano falou de segurança. Segurança de não tomar gol, né? Agora, segurança que vai ganhar, aquele time de 96, acho que nunca vai ter igual. É impressionante. Aquele time era impressionante. Vamos lá. Três pontos começou depois da Copa de 94. É, eu tinha essa impressão também, mas eu não quis chutar. No Paulista de 94 ainda era dois pontos por vitória. No Brasileiro que passou a ser três pontos. Muito bom, Borges. Obrigado pela lembrança. Eu realmente não ia conseguir cravar isso aí desse jeito, não. Liberado o Felipe Melo, tá lembrando aqui o Leandro Costa. Liberado para jogar contra a Chape, né? Então, só vai ter que cumprir suspensão de novo se o jogo com o Botafogo voltar. É, o Thiago, ele levantou uma questão que a gente já estava falando lá no grupo de padrinhos do WhatsApp. É, se não seria melhor escalar o Borja fora do Allianz Parque por causa da pressão? É, concordo, acho que sim. Porque a torcida está demais, né? É, o Borja está pagando pelo passivo dele, pela fase ruim que ele teve no começo do ano. Ele perdeu uns gols feitos, mas o que estão fazendo com esse cara é de uma crueldade, é de uma falta de humanidade até, porque qual foi o pecado do Borja? Ele perdeu uns gols, mas o Palmeiras não perdeu nenhum jogo por causa dele, né? É, na verdade é o contrário, né? O jogo que o Palmeiras perdeu do Corinthians foi porque o Deyverson foi expulso, não o Borja. O único jogo que o Palmeiras perdeu esse ano, além daquele jogo lá do São Lourenço, que ele não conta, né? Então, eu juro que eu não entendo essa torcida do Palmeiras, cara. Inclusive, alguns testemunhos de gente que foi no estádio ontem diz que as pessoas em volta ficavam assim xingando histericamente o Borja. Tipo, perto do gramado ali, perto do vidro, os caras berrando pro Borja ouvir. Só filha da puta, sei lá o quê, blá, blá, blá, blá. Pra que isso? Nosso jogador tá lá defendendo a nossa camisa, cara. Como se fosse um inimigo. Como se fosse um inimigo, como se fosse um jogador do Corinthians, como se fosse um jogador de São Paulo. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Eu não me conformo com esse tipo de torcedor. Não me conformo mesmo. Eu não sei o que passa na cabeça desse tipo de pessoa. É, deve ser muita frustração na vida. Não é possível. Lembra alguma vez que o Palmeiras esteve tão bem servido nas duas laterais? Não, não. Lateral sempre foi um artigo de luxo no futebol brasileiro. Então, para você arrumar um lateral bom, não era ter os dois laterais bons, era ter um lateral bom. Já era ótimo. É só ver quem foi o lateral do brasileiro de 94. O Gil Baiano. Do Paulista de 94, o Cláudio Guadagno. Na esquerda a gente tinha o Roberto Carlos, mas na lateral direita a gente teve o Gil Baiano. Tudo bem, o Mazinho jogou ali deslocado, porque o Mazinho era volante e lateral esquerdo. Tá? No Vasco ele era lateral esquerdo, o Mazinho. Então ele era volante e lateral esquerdo. Aí botaram ele na direita, porque não tinha lateral direito. Lateral no Palmeiras, no Brasil, cara. Assim, teve o Flamengo que teve Leandro Júnior. Aí, ok, dois craques. Mas é difícil você lembrar um time que você fala assim, pô, os dois laterais eram bons. Não tinha, cara. A gente teve Arce e Júnior também, em 99. Mas fomos buscar lá fora o Arce. Então, no futebol brasileiro, você achar dois laterais é muito difícil. Você ter dois laterais em cada posição é absolutamente inédito. O Vitor Luiz está ficando um pouco para trás, não tá? Vocês não estão achando? O Vitor Luiz chegou até a ultrapassar o Diogo Barbosa em certos momentos nesta temporada. Mas o Diogo Barbosa hoje está voando. E o Vitor Luiz parece que parou. Deu até uma regredida. Sei, impressão que eu tive. Ontem eu não achei que ele jogou bem. O Douglas pergunta se eu vi a segunda academia jogar. Não, eu sou de 70. Não vi a segunda academia. Ontem a torcida riu do Borja. Teve aplausos irônicos, né? É de uma crueldade. Eu jamais vou concordar com isso. Pedro está lembrando que a torcida sempre tem que eleger um Cristo, né? Como já foi o Jean, como já foi o Moisés. Isso vem de longe. Isso vem de muito longe. Sempre tem um Cristo no time do Palmeiras. Às vezes é merecido. Mas nesse elenco ninguém merece ser pregado na cruz. Até vai, até merece. Tem gente que merece mais que o Borja. É isso que me deixa mais louco. Tem gente que merece mais que o Borja. Ninguém pega no pé. Com razão, não tem que pegar no pé mesmo. Mas por que que pega no pé do Borja, cara? Puta, parece que o cara, sabe, tem o escudo do Corinthians tatuado na testa, não é possível. O João Vitor lembra que o Moisés reclamou muito do gramado ontem. Bom, vamos lá. De onde eu tava, lá de cima, lá da superior, o ângulo é diferente. Então a gente vê um pouco mais de cima, dá para ver menos a quicada da bola. Eu admito que eu vi algumas quicadinhas, mas não a ponto de chamar a minha atenção. Inclusive na transmissão ontem eu falei, o gramado tá bom. Tá feio, mas aparentemente tá bom. Aparentemente, agora, quem tá jogando, sabe? Inclusive o Moisés falou, olha, quem tá lá de cima realmente não percebe. Quem tá de fora, ele falou. Quem tá de fora não percebe. Mas estava ruim para dominar, a bola estava quicando mais que o normal. Eu até achei que eu falei assim, ó, Moisés reclamou do campo. Eu falei assim, ele deve ter reclamado. Da grama não tá firme. Daí ele, sei lá, com medo de escorregar, medo de prender o pé. Eu achei que fosse isso. Mas não, ele estava reclamando que a bola não estava rolando legal mesmo, que a bola estava pulando. Eu admito que eu não notei isso. Eu não notei isso desse jeito. Agora, acredito que seja normal que isso aconteça quando o gramado acabou de ser replantado, né? Eu acho que tem que cair bastante água ali para dar uma nivelada, passar umas máquinas ali mais vezes. Ali, aí eu acho que vai ficar um pouco mais, um pouco não, bem mais do jeito que se espera. Inclusive no visual, né? Fica com aquele verde uniforme. Que hoje a gente ainda via as placas, né? Você via que era um mosaico de placas ali plantado, enfim, recolocado. Então, é normal que isso aconteça quando o negócio acabou de acontecer. Agora, a questão é, pô, vai replantar um dia antes do jogo? Não dá para fazer antes? Não dava. Não dava por causa do calendário. O show foi no fim de semana, até desmontar, pá, começou o replantio na terça, acabou na quarta. Então o Palmeiras tem que conviver com isso. Isso daí é o preço de ter um estádio como o Allianz Parque, que a gente não gastou um tostão para erguer. Foi uma construtora que fez para a gente e ela tá colhendo os frutos de ter feito construído um estádio para a gente. Então faz parte do acordo, a gente tem que saber conviver com isso. Muito bem. Ah, o Arce veio do Grêmio, mas é paraguaio, Marcos Valente. Ah, jura que o Arce veio do Grêmio? Puta, se você não falasse, eu não ia saber. Antônio Edson disse que viu duas academias e acha que está vendo a terceira. Isso é um depoimento importante. Alguém que tem, que viu a primeira academia, a segunda academia, está falando que esse futebol de hoje pode ser a terceira. Olha, é um depoimento. Tem um quê de empolgação aí, é claro. Mas é uma opinião que a gente tem que respeitar bastante. Quem está me mandando hangout a essa hora? Eu estou fazendo um katsu. Ah. Thiago e Felipe, eu estou no meio do periscate, vocês ficam me mandando hangout? Os animais de teta mesmo, né? Vamos lá. O atacante do time falou super bem do gramado. Puta, imagina onde que ele joga, hein, Lisandro? Salatiel elogiou. Lembra do Zanata? Lembro. O Zanata foi lateral direito naquele time de 88. É, era fraco. Quando será o próximo churrascaço? Não está marcado ainda, mas normalmente é 3, 4 meses depois do último. O último já faz um mês e pouco. Sei lá, mas uns 2, 3 meses. Sempre aparece essa pergunta, Marcos Carçado. Estava pensando durante o jogo de ontem, por que não ter no clube um treinador de centroavantes específico para matadores? Não, existe isso. Isso aí é base. Já, puta, pior que isso, essa pergunta sempre aparece aqui no Periscatos. Não é a primeira nem a segunda vez. Eu vou falar por que que eu sou contra isso. Quem, aliás, o último que veio com essa ideia, sabe quem foi? O Avalone. Uma semana antes dele morrer. Ele fez uma coluna sobre isso, deu uma discussão. É, eu sou contra isso. Porque você fala assim, ah, porque tem treinador de goleiro. Goleiro é totalmente diferente de tudo, né? Começa que pega com a mão, começa por aí. É, e o goleiro, ele só atua na finalização, né? Tudo bem, atua também em bola aérea, ok? É, em reposição, mas é totalmente diferente. O centroavante. Ele tá, a dinâmica do jogo de centroavante é bola rolando, bola viva. Então o lance não tem começo, meio e fim. Então não é jogada que começa a parada e o cara vai ensaiar e fazer sempre o mesmo movimento. Então isso daí é base. O centroavante ele tem que ter o quê? Fundamento. Ele tem que saber cabecear, ele tem que saber enquadrar o corpo, ele tem que saber usar o corpo para brigar pela bola, para brigar pelo espaço. Ele tem que saber se posicionar, ele tem que ter tempo de bola. Isso aí é fundamento, isso aí aprende na base. Não é depois que o cara vai pro profissional que vai vir um cara treinar ele, ensinar a bater na bola, ensinar a fazer gol. Não. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Jason Turola diz que quer ficar padrinho para ir no churrasco. Eu já respondi, né? De quanto em quanto tempo? 3 ou 4 meses, tá? Para ficar padrinho, é só acessar www.verdazo.com.br/padrinho. Né? Lá vai ter dois links, você escolhe a plataforma que você quer usar para apoiar nosso projeto. Né? Estamos com mais de 480 já. Né? Logo, logo a gente chega no 500, que é a metade da meta. Que beleza. Né? Daí, aí é o seguinte, aí é no topo da montanha, daí a gente começa a descer. É mais fácil. Chegar na metade é o mais difícil, né? Depois fica mais fácil. O André tá falando que a terceira academia foi 93, 94. Na verdade, assim, o que determina a primeira e a segunda academia, né? Não tem nada oficial. Então, isso daí fica por conta dos torcedores. Eu acho até que o Palmeiras poderia oficializar, né? Olha, o período de 60 e 3 até 68 foi considerado 69, né? Foi considerado a primeira academia. O período entre 72 e 74 foi considerada a segunda academia. Pô, tem gente que fala que foi até 76. Aí que tá, não tem um, né, um marco. Então acho que o Palmeiras devia definir isso, né? Oficialmente, usar os seus canais oficiais e oficializar. O período do ano tal a tal, a partir de hoje, passa a ser conhecido como primeira academia, segunda academia. E vamos considerar 93, 94, até 96, a terceira academia? E por que não o time de 98 a 2000 ser a quarta academia? Então, qual é o critério para ser uma academia? Por enquanto, é um critério muito pessoal, né? De cada torcedor. Mas eu acho que o Palmeiras poderia oficializar o negócio, né? O Leandro Costa fala que se chegar um centroavante de nome depois da Copa América, vamos forte para Libertadores. Discordo completamente. Para começar, não tem que ter nome, tem que fazer gol. Às vezes um centroavante que chega e mete um monte de gol não tem nome. Não tem grife. É encaixar. Centroavante, principalmente. Centroavante é o tipo de função que menos depende de grife. Se tem um time bom armando pro cara meter gol, o cara só precisa saber fazer gol. Às vezes o cara nunca jogou num time bom na vida e nunca estourou. Aí com 30 anos o cara estoura, fazendo um monte de gol. Então não precisa de nome. E discordo também de que precisamos de um centroavante para sonhar com o Libertador. Já estamos com o melhor ataque em todas as competições que a gente jogou. Em todas as competições a gente é o melhor ataque. E a melhor defesa. Mas em todas a gente é o melhor ataque, então você não precisa de um centroavante para falar que vamos forte. A gente vai forte com o time atual. Se vier um centroavante melhor, e é claro que a gente precisa de um centroavante melhor. Cabe um centroavante melhor no nosso elenco. Um ou dois até. Mas isso não quer dizer que não estamos fortes para Libertadores. Claro, a gente já está muito forte. Pergunta para qualquer time. Quem você não queria pegar? Eu vou te falar que 8 em 10 vão falar, torcedores, né? 8 em 10 torcedores vão falar, eu não quero pegar o Palmeiras. Tão forte a gente já tá, cara. O Fernando Lima disse com muita calma: tornem-se padrinhos, malditos! Tá certo. Gostei da calma que você usou pra. Papini está falando exatamente dessa história de melhor ataque. É, melhor ataque em todas as competições. É um time extremamente equilibrado. Vamos abrir mais uma? Deveria ter uma espécie de estagiário do Matos? Ah, boa pergunta do João Neto, hein? O Matos não é eterno, né? Então, quando ele sair do Palmeiras, o que a gente faz? A gente vai contratar outro. Por que a gente já não vai preparando um sucessor? Porque ele não é bobo. Se o Palmeiras botar alguém colado nele, ele vai esconder o jogo do cara. Não vai, ele não vai querer ter um concorrente para quando ele sair do Palmeiras. Ele não vai mandar repartir o segredo dele. E na verdade, o segredo dele, na verdade, são dois, né? Primeiro é a malandragem dele, que é uma coisa nata dele. Malandragem no bom sentido, esperteza, melhor palavra. A esperteza, mas ele é muito esperto. Então ele tem tino para negócio. Tá? E ele tem um catálogo telefônico ali, uma lista de endereço ali no celular dele, espetacular. Tem todos os contatos. Conhece todos. Quer dizer, contato é fácil de ter. O problema é você ter proximidade com esses caras, criar a proximidade. Então ele criou a proximidade com todos os agentes. Óbvio que facilita agora o fato dele ser o gerente de futebol, o diretor de futebol do Palmeiras. Então todo agente de futebol quer ter um bom relacionamento com o cara que cuida do futebol do Palmeiras, porque o Palmeiras é o time que mais tem dinheiro. Mas não era assim em 2015, e ele já era o fodão que ele é hoje. Então é isso. É o talento dele. Então o que o Palmeiras tem é que estudar os negócios que ele fez, tentar estabelecer modelos de negociação que ele desenvolveu. Ó, na situação tal ele fez desse jeito, na situação do outro ele fez daquele outro jeito. Sabe? Documentar. As mais vitoriosas tem que fazer virar case. Estudar mesmo, sabe? Para quando ele sair, o Palmeiras ter capacidade de criar um novo diretor de futebol que possa fazer algo semelhante ao que o Márcio fez. Então o Palmeiras tem que ter nas suas fileiras um cara que tenha tino para negócio, seja um negociante muito bom. E aí aprender as técnicas que o Márcio está fazendo. As negociações estão aí. Todo mundo vê como ele faz, os lances que ele dá, as voltas que ele dá, as condições que ele propõe. Então, né, o que ele fez para o Gabriel Jesus ficar mais tempo aqui no Palmeiras, para o Mina ficar mais tempo aqui no Palmeiras, as contrapartidas que ele oferece para os clubes, O que ele faz o Palmeiras ter de vantagem depois que o negócio é feito? Ele põe umas cláusulas que, se acontecer tal coisa, é mais dinheiro para o Palmeiras. Tem que estudar tudo isso, está documentado, né? Tá nos contratos. Então, sistematizar isso daí e fazer isso virar uma disciplina dentro do departamento de futebol do Palmeiras. Eu vou ter que pular um monte de pergunta aqui porque, né, eu fui muito lerdo. Ó, já respondi o Ronei Nonato, aquela história das academias, quando começa, quando termina, ninguém sabe. O Casagrande meteu a boca no futebol do Palmeiras. E daí? Por isso que ele é o Casagrande, né? Ai, pode mais. Palmeiras pode fazer mais, tá entendendo? Palmeiras tem. Ah, essa conversinha de futebol bonito. É aquilo. Bonito é ganhar, cara. Bonito é ser campeão. Tá vendo? Bota ele pra ser técnico e fazer ele jogar o futebol bonito pra ver quanto ele dura no cargo. O Tony Edson faz uma observação, que o time de 96, infelizmente, durou muito pouco e não pode ser considerado uma academia. Na verdade, o que acabou com o time de 96 foi o Miller, né? Canalha do Miller. Que deixou o Palmeiras na véspera da final da Copa do Brasil. Mais uma do São Paulo, né? Mas também culpa do Palmeiras, né? Quem mandou confiar num São Paulino? Tô procurando aqui. Ricardo Moraes fala que o time de 96 era bom, porém só ganhou o Paulistinha. Não pode parar. Em 96 não era Paulistinha, não. Era Paulistão. Era um baita campeonato, tinha 30 jogos. E ainda tinha a final. Se um time ganhasse um turno, outro time ganhasse o outro. O Palmeiras ganhou os dois turnos, aí acabou. Mas era um baita campeonato. Era um campeonato espetacular. Os times do interior eram fortes. Os jogos eram muito bons. Pedro está falando que o Cícero Souza seria o candidato natural a ocupar a vaga do Matos. Não sei te dizer. Eu precisaria acompanhar o dia a dia lá dentro da academia de futebol para dar essa opinião com um pouco mais de propriedade. Eu gosto de falar essa frase. Para isso eu preciso chegar nos 1.000 padrinhos, né? Então você que está aí acompanhando o Periscatos, vamos andar com esse projeto, gente. Vamos chegar no 1.000. Eu preciso de segurança financeira para fazer isso. Aí eu posso ir lá, eu posso dar opinião de tudo para vocês com propriedade, olhando de perto. Aí vocês vão chegar aqui para mim e vão falar assim: Conrado, o que você acha de tal coisa que está acontecendo lá? Eu vou falar: isso nem está acontecendo, isso é viagem, você está ouvindo gente errada. Né? Começa por aí. Né? Eu vou me esforçar para fazer, inclusive, esse papel de separar o joio do trigo, do que é verdade e o que é mentira, antes de dar opinião. Né? Vou dar informação para vocês, ó, isso não está acontecendo, isso é boato, isso é mentira. Acontece um boato, tá, começa a ferver um negócio, eu vou na fonte, pergunto pro diretor, ó, tá acontecendo isso? Aí eu vou chegar aqui para você falar, falei com o diretor tal, tal, tal, perguntei, ele saiu pela tangente. Ou ele confirmou, ou ele negou. E ainda eu vou ter a chance de poder falar assim, olha, ele negou, mas pela cara dele, eu não senti muita firmeza. Eu vou poder passar esse tipo de impressão para vocês. Porque uma coisa é você ler o que o Nicola escreveu lá, Rádio Bogotá. Porra, não dá para confiar. Né? Agora, eu sou palmeirense. Eu tô aqui no papel de defender o Palmeiras. Aliás, eu comecei o programa falando isso, né? Então, é esse tipo de confiança que eu tento passar para vocês. Fazer vocês confiarem em mim que quando eu estiver lá, eu vou fazer esse tipo de trabalho. E aí, tudo que tem boato, que tem Twitter, isso aqui, vamos cortar tudo isso, vamos acabar com isso daí. Eu vou fazer a minha parte para dirimir todas essa falação que existe por aí. Porque não tem um repórter que faça isso. Até porque não é obrigação deles, né? Fazer um trabalho em favor do clube. Tipo, jogar água fria na fervura do torcedor. Não é função da imprensa isso. Eu me proponho a fazer esse papel. Tá? Então, essa é a vantagem de ter um repórter palmeirense lá dentro. Declaradamente palmeirense. Dromedário também tem sede, tem mesmo. Agora que o cheirinho queimou o Abel, acha que pode engrenar? Acho pouco provável. Eles estão querendo fazer igual o Palmeiras fez no passado, né? Manda o Roger, mandamos o Roger ir embora, pegar o Filipão, dar um encaixe espetacular que deu. Eles acham que é assim. A gente deu uma sorte. A gente deu uma sorte do Filipão ter pego a química do time. Que ninguém esperava. Eu era radicalmente contra mandar o Roger embora. Vocês lembram? Quando chegou o Filipão, quando foi anunciado o Filipão, eu não sei o que aconteceu com a torcida do Palmeiras, inclusive comigo. Veio uma onda de euforia. Porra, agora é o Filipão, agora é o Bigode. E era inexplicável, porque os últimos trabalhos do Filipão tinham sido todos ruins. E o que aconteceu de diferente? O Filipão trocou o auxiliar, mandou aquele Murtosa embora, aquele inútil daquele Murtosa. E pegou uns caras que estudam, os caras que têm condição, que agregam muito mais ao Filipão. E o Filipão é um cara inteligentíssimo. Então ele estava precisando de gente que desse realmente fosse auxiliar dele, não um cara que atrapalhasse ele como era o Murtosa. E deu certo. Não é toda hora que vai chegar um time, vai mandar um técnico embora e vai trazer um Filipão, principalmente num momento espetacular como está o Filipão. A química que deu dele com o Paulo Turra, com o Prassidelli. O Prassidelli era um mero treinador de goleiro. Ele virou auxiliar de jogador de linha. Quem imaginava que o Carlos Prassidelli, que era a referência em treinador de goleiro, fosse mudar de função e fosse dar tão certo? Né? Então, o Flamengo vai contratar quem para fazer o mesmo que o Filipão está fazendo no Palmeiras? Pode acontecer? Pode. Mas qual é a chance, né, disso acontecer? Vocês já deram like? Vocês já foram lá no joinha? Já? Não? Então para. Vai lá no joinha, por favor. Eu vou esperar vocês irem e depois eu continuo. Vou até tomar uma aqui. Vai lá, eu espero. Eliandro está falando assim: o Filipão está recuperando o Lucas Lima. Não só o Lucas Lima, viu? Eu notei ontem, eu comentei na transmissão do jogo. Aliás, eu espero que vocês estejam acompanhando os jogos do Palmeiras com a narração do Bruno Zaniolo, os meus comentários. E vê o jogo na TV, coloca no mudo, sincroniza a imagem com a nossa, com o nosso som. E assiste com a gente, né? É legal. Eu mencionei ontem na transmissão que eu tô achando o Borja mais fino, mais magrinho. Então ele perdeu, não que ele tivesse gordo, né? Ele está mais em forma. Em forma ele estava, o que ele estava era mais forte, com mais peso para carregar, com mais massa muscular. E agora ele me parece, no visual, me parece que ele está mais fino. Parece que ele está mais esguio. E isso ajuda com que ele tenha mais mobilidade, com que ele consiga se movimentar melhor, dar mais agilidade para ele. Então, de repente, eu começo a pensar se a comissão técnica não está fazendo esse trabalho com o Borja para recuperar ele também. Ó, Borja, a gente precisa que você faça isso. Para isso, você precisa de um físico mais adequado. E aí fazem uma transformação física nele, uma adequação física nele. Eu não sei se é isso que está acontecendo. Eu não sei nem se ele está mais leve mesmo, ou se foi só uma impressão ali de tá vendo lá de longe, mas enfim, não sei, vocês acharam isso? Ó, a pergunta aqui, será que essa química não é com o Palmeiras? O fato de estar no Palmeiras? Não, porque senão teria dado em 2012 também. Em 2012 o trabalho do Filipão foi péssimo. Ele foi muito mal. Ele. Ah, mas ganhou a Copa do Brasil, cara. A gente só cruzou com o Grêmio, vai. A gente jogou o Campeonato Paranaense temperado com o Grêmio. Foi aquela Copa do Brasil. Ganhamos na camisa. Eu tô dando like e o like fica sumindo. Estranho isso aí, hein? João Neto falou que o Matheus Fernandes, pelo pouco tempo em campo, parece ser bola. Também tenho essa impressão. Gostei das passadas dele, da mecânica dele, né? Da forma como ele dá a passada, da forma como ele dá o tapa na bola, da forma como ele gira o corpo, como ele se movimenta. É panca de jogador mesmo. Eu falei a mesma coisa do Moisés, em 2016. Eu olhava o cara fazendo, tem panca de jogador mesmo. Então, eu gostei do jeitão com que ele se movimenta, com que ele bate na bola. Não é um cara desengonçadão. Muito ao contrário. Fábio Ferreira disse que a nossa transmissão está profissional. Bruno e Conrado mandam muito bem. Ouçam seus animais, seus dromedários, suas cacatuas malditas. Ouçam a gente. Mas em 2012 só Jesus dava jeito, Conrado, disse o Halef. Não, Jesus deu jeito em 2016. Né? Tudo. É isso, pessoal. É isso, né? Como você está? Ixi, rapaz, espera aí que. Não, tá tudo errado aqui, ó. Aí. Vamos lá, pessoal. Vamos encerrar. Queria agradecer a companhia de vocês. Mais um programa. Hoje é sexta-feira. Fazer aquele programinha bacana de sexta-feira, né? Espero que vocês também tenham já algo programado. Se não tiverem, saiam e deixem à noite fazer o resto acontecer. Ah! Amanhã não, domingo, eu e Zaniolo estaremos transmitindo mais uma vez aqui dos estúdios do Verrazzo, Chapecoense Palmeiras, direto da Arena Condá. E o Periscatso volta na segunda-feira, às 20 horas, sem cerveja. Beleza, rapaziada? Mais uma vez, então, muito obrigado pela companhia. E até domingo e saudações ao Iverdes a todos.